É o Flórida? Flórida, Cine Flórida. Como é que funciona? Nem queira saber. Ah, fica sobre queira saber. Aí tem sempre, deve ter sempre um travequinho lá. Exatamente. É sério? É sério. Ali é pra já teve amigo meu que se, já teve amigo meu que saiu correndo daquela porra ali. Porque os travecos queriam. Porque os jatos tava vindo forte. Tava vindo forte, hein? Entendeu? Os jatos. Aparece um filme assim, é igual cinema. E a pipoquinha. E a pipoca. Eu não sei se tem que. Eu não sei. Mas você tem que tomar cuidado com a pipoca, senão pode ir, né? Tem que tampar a pipoca, senão pode ir. Você pegou a Sasha Grey já? O ser humano é ridículo às vezes, né? É horrível. Mas então, resumindo, dublagem. Não, três votos aqui, eu, a Leia. Não! Em alguns casos a dublagem é melhor. Eu estou dizendo. Olha, mas não vai ser. Deveria melhorar. Dublagem, é, pelo amor de Deus. Fala um filme que. Fala um aí que tem que ser legendado pra ver a voz original, fala. Gladiador você consegue. Não, eu acho que Avatar você tem que ser. Você sai pior ainda. Porque é mais complicado. Tem que ser legendado, né, meu? Qual? Friends tem que ser legendado. Friends eu concordo com ele. Tem muita piada de Friends que é americano, a gente isso. Não entende. O dublador se mata pra fazer a tradução. Nossa, mas o dublador tem que dublar e ainda fazer uma piada que a gente vai. Que tem piada, Lé. Que só piada nós brasileiros. Tem piada que só americano entende. Geniais, é. Geniais. Tem piadas que só americano por entende. Por exemplo, piadas do Chaves, eles converteram todas as piadas lá da cultura deles pra nossa. Exatamente. Genial. Por exemplo, que eles falam sobre Acapulco, né? Que falam... Acapulco fica no Guarujá. Exatamente, foi eu fiquei sabendo desse episódio. É genial. Por isso que o Chaves é o na que é. Que Guarujá era o top, né? Entendeu? Não tenho nada contra a dublagem. Agora, assistir filme de aventura dublado não dá certo. Por exemplo, o 007 novo já foi pro cinema dublado. O pessoal falou, não, vamos colocar dublado pra pegar mais público. Eu preciso assistir Busca Implacável 2. Né? Busca Implacável 2. Agora fala um clássico que então você adora o Cinemark. Cinemark? É, do Shopping Internacional. Tudo dublado. Porque a maioria das cópias lá é dublado. Eles não respeitam quem quer ver o filme legendado. Não, não tem. Não tem. Tá, mas me fala. O dia que eu fui assistir o Vingadores, só tinha dublado. Que mas fiz? Você concorda? O que, que eu fiz? Voltei, eu perguntei. Posso chamar você? Você não. Concorda que é um filme infantil? Não é. Qual filme, gente? Talvez o desenho seja, eu agora o filme que... não. Pô, sei, Kleber, eu concordo com o Henrique, não é infantil não. Viu? O diretor conseguiu filme, deixar. É filme mais pra criança, que você só achou? Vai dublado. Não, mas é. Sabe qual é o filme pra criança? O Spawn, o Soldado do Inferno. Esse é um filme pra criança. Vai lá ver se não tem dublado. O Spawn vai parece. Ver se tem legendado. Ah, é? Tem também, é. Tá, mas você assistiu o Spawn? Não. Soldado do Inferno. Nossa, do Todd McFarlane, dos quadrinhos. É bom. É pra criança. Mas eu acho que é isso que. Tá, mas voltando à memória afetiva do filme dublado, o Tubarão, quando eu comprei o DVD, já tava redublado, quer dizer, a memória afetiva foi pro saco. O Tubarão, passou na Rede Globo, versão não, brasileira BKS, DVD, comprei. Mas não precisa do DVD, tem dublado, legendado. Não, sessão pipoca, né, desculpa, é só uma versão. Ah, entendi. Entendeu? Gravado de VHS. Exatamente. Jason, Sexta-feira 13, memória afetiva. Vai ver redublado. Você não quer ver o filme, mas você já gravou na cabeça aquela voz. Sexta-feira 13, parte 1, o Kevin Bacon é do Moura. Kevin Bacon. Ele conhece. O filme perfeito muito de bem, dublagem norte-americano. Debi Lloyd. Muito bom, muito bom. Dublagem excepcional. Entendeu? Muito boa. Tá bom. Vamos encerrar o nosso debate aqui.